só te posso até rezar. Jogos de guerra, um videogame de verdade. Mísseis atômicos voando sobre a terra. Computadores, leis de radioatividade. Não adianta se esconder, se proteger e nem correr, já não dá tempo mais. Computadores, leis de radioatividade. Não adianta.